Começa agora Gira Brasil. 60 minutos na companhia da melhor música brasileira. Desta vez ele amava alguém, por ela se transformou.

Antena Web, sintoniza-te. I couldn't wait for you, I had to keep pushing. it swing. The moon hangs too low. Look to the falling rain, let it wash away your pain. Mood indigo, a simple word, a whisper, the smell of her perfume. I asked myself why I had to keep on pushing and asking. Blues always gets me in a sentimental mood. Você contar para o povo brasileiro uma diferença que tem do crente pro cachaceiro. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. O crente vai pra igreja levando a Bíblia na mão, no coração vai a fé, no juiz da salvação, sempre esperando Jesus para partir com o irmão. Cachaceiro sai de casa levando um vício na mente, um tira-gosto no bolso, todo metido a decente. Volta conversando só e catingando a água quente. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Quando o crente vai à praia, fica todo agoniado, porque na praia se vê bumbum andando pelado. E quem é crente não gosta, que é um pecado danado. O cachaceiro não gosta de perder tempo em igreja, porque lá não tem cachaça, nem sai o uísque em bandeja. Também não tem misturada, nem conhaque, nem cerveja. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. O crente não dá valor, quem vive na batucada não gosta de carnaval, nem forró e nem lambada, porque no céu não existe essa grande palhaçada. O cachaceiro não gosta de quem vive se orgulhando, dizendo que Jesus Cristo qualquer dia tá voltando, e o pastor da igreja cada vez mais enricando. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro pro cachaceiro. Crente diz que cachaceiro não é um homem moderno, que quem bebe no verão também bebe no inverno, e quem morre de cirrose vai direto pro inferno. Cachaceiro diz que o crente gosta muito de julgar, olha a vida dos outros sem Jesus autorizar. Só o crente quer tá certo e desse jeito não dá. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Crente não gosta de bebo, acha isso uma feiura, diz que bebo é ingerido, gosta de contar bravura, e quem gosta de cachaça não gosta de escritura. Cachaceiro diz que o crente nunca pode ter valor, crente pobre anda até pra imitar o senhor, e se vende qualquer coisa paga imposto ao pastor. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Eu não gosto de cinema, nem assisto futebol, não dou valor à novela e nem creio em catimbó, e eu gosto é de ler a bíblia, de gravata e paletó. Pois fique na sua igreja e deixa eu me divertir, não fale da minha vida que eu também não vou aí, porque quando eu for pro céu lá não quero discutir. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Amigo, tome um conselho, abandone essa cachaça, vá orar numa igreja pra sair dessa desgraça, deixe de ser vagabundo, cacirrose e ameaça. Irmão, quero lhe dizer, eu sei que o senhor é crente, não me chame vagabundo, senão eu fico valente. Larga essa escritura e vamos tomar aguardente. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Você sabe que eu sou crente e jamais vou aceitar, pode seguir seu caminho que eu também vou viajar. Eu acho que esse assunto já tá é bom de encerrar. Já que o irmão vai embora, eu também vou me mandar, mas lhe peço por favor, vamos ali em um bar. Se o irmão não paga duas, deixa que eu posso pagar. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Você é um cachaceiro e no céu não pode entrar, Jesus não gosta de bebo, que bebe pra se mostrar. Lá no céu só entra os crentes, os pingos vão ficar. O irmão tá enganado, o céu é pra todo mundo. Se no céu tiver cachaça, lá também tem vagabundo. Então vou beber fiado e vou passar cheque sem fundo. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. No céu não existe bar e nem banco com dinheiro. Lá no céu existe a paz para o cristão verdadeiro. Lá não entra criminoso, nem ladrão, nem cachaceiro. Irmão, lhe peço desculpa, sei que um dia vou morrer, mas quando estiver pertinho eu vou deixar de beber. Vou pedir perdão a Deus e lá no céu vou viver. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Eu quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro, a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. E quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Eu quero ouvir você contar. You can't plant cotton and affix to have a tone. You can get radical and make them wrong. Keep on walking, walking my blues away. Well, the sun is gonna shine on my back door someday. I was a car, it was painted white and black. Couldn't keep up the payment of the mandate to keep back. We keep on walking, walking my blues away. While the sun's gonna shine on my back door someday. Some of them people that really gave the blues doesn't have no bottom on my walking shoes. But keep on walking, walking my blues away. Well, the sun is gonna shine on my back door someday. Good morning, blues. Blues, they come to me. Blues, they come to me. Descontraia ao som da sua antena web. Sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano sem lar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. É porém, mas todavia, sou um canceriano sem lar. Pois eu tomo café, que é pra não chorar. Pergunta a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Deitado em minha vida, e o soro aqui me induz a lutar. Eu tô na clínica Tobias, tão longe do aconchego do lar. Pergunta a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Deitado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano sem lar. Trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano. Você vai notar, olhando ao redor, que sou dos males o menor. Pode até contar com o meu amor naquilo que seja lá o que for. Sou freirão antigo, por isso que digo, basta estar vivo pra correr perigo, pra tudo conte comigo. Te darei abrigo, se quiser abrigo. Se for pra brigar por você também brigo. Você vai notar, olhando ao redor, que sou dos males o menor, menor. Pode até contar com o meu amor naquilo que seja lá o que for. Minha flor de trigo, meu licor de figo, me diga onde irás, que é para lá que eu sigo. Pra tudo conte comigo. Quero estar contigo, meu sexto sentido. Serei inimigo dos teus inimigos. Pra tudo conte comigo. Você vai notar,

a fazer. Deve tentar. Procure alguém como você. Voltamos na próxima semana.